saudade de uns dias, cê tá me entendendo? No MDP tipo MD chefe, e a bala comendo. Tem quem tira uns de outros na correria, e nós, vamos vivendo. Um forte abraço pros loucos da Norte, mó paz no corte, no alinhamento. Sacamos tudo que tinha na conta, o abençoado toca o foguetão. Deixa uma cota em casa e toca pra Arábia. Vamos de peão. Coração a mil, mas vou fazer o quê? Meus pessoal tá no mó precisão. Fica nessa de história no Insta, enquanto minha firma bate 1 milhão. Ai, ai, ai. Só foto não e nós também. Subir na vida é meta e nós é fucker sem. Na geladeira ter de tudo que os boy tem, sem precisar fazer a mãe deles de refém. Não existe ré, só fé pra atravessar o deserto. Que miragem é mata e chuva só vem de perreco. Vai ficar sem cara se atravessar o certo. Pela linha torta escrevo um livro de progresso. Ao redor só monstro, nem por isso eu tô roncando. Na cintura peça, nem por isso eu tô mostrando. Na conta dinheiro, nem por isso eu tô pagando. E o direct tá como? Grau de cada vez, assim nós se mantém. No trend top que cravou nome Febem. Quem tira sarro não imagina de onde vem. Pagar de papo like, mas comi ninguém. Sobe o morro, sobe o morro.